chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, me dá teu coração. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, manda embora solidão. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, me dá teu coração. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, manda embora solidão. Vou seguir em frente, tristeza nunca mais. Quero ser feliz, contigo viver em paz. Quero beijar sua boca e sentir o seu cheiro. Que numa noite de amor me entregar por inteiro. Pois quando está junto sinto algo inexplicável. Se parece com vazio, falta algo indispensável. Você é a mulher que eu amo. Te entreguei minha vida, pois é tão lindo nosso sonho. Te amava, mas você não me queria. Mandava recado quase todos os dias. Conquistei você e não te troco por ninguém. Nem por cama ou beleza, só você é o meu bem. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, me dá teu coração. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, manda embora solidão. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, me dá teu coração. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, manda embora solidão. Tem um cheirinho atraente, o olho é fatal. Quando beijo meu pescoço, chego a passar mal. Essa maçã que eu gosto de morder todas as manhãs. Meu mais lindo amanhecer, minha vida é meu divã. Suas carícias sensuais acenderam minha lareira. Em apenas um segundo, já te quero por inteira. Meu corpo se arrepia com um único toque seu. Simplesmente meu coração a você se rendeu. Vou te provar meus sentimentos e te fazer feliz. Te amo, garota, é o teu gato quem diz. Menina, se duvida do que acabo de dizer, me dá uma última chance de eu provar a você. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, me dá seu coração. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, manda embora solidão. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, me dá seu coração. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, manda embora solidão. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, me dá seu coração. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, manda embora solidão. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo, me dá seu coração. Chorar pra quê? Viver é bom. Fica comigo. Seus cabelos têm cor da noite, os seus olhos cor de mel. O seu beijo é envolvente e me leva até o céu. Simplesmente eu não sei, meu bem, como pode existir. Você é tão maravilhoso, eu não posso resistir. Quero curtir, amar, saber te dar valor. Concretizar um sonho de uma história de amor. Ir até o infinito, te fazendo feliz. Ter você ao meu lado é tudo que eu sempre quis. Nosso mundo é um jardim, você é minha flor. Deixa de ser a rosa, me entrega teu amor. Nosso jeito é parecido até mesmo no beijar. Princesa do amor, me deixa te amar. Seus cabelos têm cor da noite, os seus olhos cor de mel. O seu beijo é envolvente e me leva até o céu. Chorar pra quê?